Ah, se liga aí, doidão. Aí, maluco. Tem que saber chegar. Tem que chegar, certo? Porque respeito é respeito em qualquer lugar. Eu tô no sul do DF, a Tocantins. É, é nóis. Fisionomia do rap. Como é que é, compadre? LKS, química perfeita. Pode acreditar. Vem com nós. Sejam bem-vindos à quebra dos Aureni. O respeito é necessário pra viver aqui. Se liga aí, doidão, o frevo vai começar. A minha quebra é de responsa, segura a onda. Aqui só gente de pé, não quero mal de ninguém. Se quiser partir pra cima, tô aqui. Vem que tem com o microfone na mão, eu faço um arregaço. É dom de Deus, moleque, cê tá ligado? Eu represento a minha quebra com satisfação. É só por ele, por nós, pros irmãos que tão no dia a dia pra sobreviver. Se o som é venenoso, vai direto pra você. Um, dois, três, quatro, vou continuar. Sem esquecer da minha quebra e mando-se pra constar. Barracos mal acabados, a luz de vela. Gasto na energia, o chão de terra. Eu faço a minha parte pra sobreviver. E no meu pensamento, minha esposa e filho que vai nascer. Minha esposa e filho que vai nascer. Na nossa quebra que o bicho pega, pega. Na nossa quebra que o bicho pega, pega. Na nossa quebra que o bicho pega, pega. Quebrada dos Aurenis, aqui não deixa brecha. Tem que saber chegar na quebra dos Aurenis. Cuidado malandro, onde tu pisa aqui. Tem que saber chegar na quebra dos Aurenis. Respeito é necessário pra poder viver aqui. Tem que saber chegar na quebra dos Aurenis. Cuidado malandro, onde tu pisa aqui. Tem que saber chegar na quebra dos Aurenis. Respeito é necessário pra poder viver aqui. Aureni, minha quebrada, cê toda malocada. Só moleque doido que não liga pra nada. Aqui tem que saber chegar, pra respeitar e ser considerado. Periferia, zona sul é o nosso lado. Aonde eu passo, aonde eu vou, eu faço as minhas correrias. No trabalho esforçado, que é o pão de cada dia. Respeita minha quebra chamada periferia, periferia. Aqui os mano tem talento, o dom do movimento. Quer curtir o rap? Chega aí, cola pra dentro. Só não pode vacilar com os mano, porque aqui o bicho pega mesmo. Cê tá ligado, aqui tem bico sujo e os trampeta na parada. A quebrada é cabulosa e o setor é embaçado. Rua das Bocas aqui já deu manchete. Não esquecendo, haha, do bar das piriguete. Quantas noites já fiquei sem dormir, quantas noites já presenciei. A polícia vindo aqui, a gente manda alguns malucos que rondam por aqui. Se liga, malandro, a quebra dos Aurenis. Quebra que o bicho pega, pega. Na nossa quebra que o bicho pega, pega. Na nossa quebra que o bicho pega, pega. Quebrada dos Aurenis, aqui não deixa brecha. Tem que saber chegar na quebra dos Aurenis. Cuidado malandro, onde tu pisa aqui. Tem que saber chegar na quebra dos Aurenis. Respeito é necessário pra poder viver aqui. Tem que saber chegar na quebra dos Aurenis. Cuidado malandro, onde tu pisa aqui. Tem que saber chegar na quebra dos Aurenis. Respeito é necessário pra poder viver aqui. Vixe, compadre, oh, vou te falar dos Aurenis, a JA. Tem que saber chegar, representando a união do entorno sul do DF. Parceria com os irmãos, a humildade prevalece. Os malucos na ativa faz o corre pelo certo. Se der mancada na quebrada, é tirado de inseto. Não pode nem pensar um pouco em desandar, porque aqui o bicho pega os loucos, bota pra andar. LKS, sou eu, se liga, moleque. Química perfeita, valeu FDR. Por aqui os malucos vão curtindo na moral. É nós, mano Wilson, valeu, mano Mamal. Aqui é nós que tá, não pode vacilar. De Tocantins ao DF, tem que saber chegar. Um salve pros moleque, admiro tal respeito. É só chegar no sapatinho, na paz desse modelo. Tem que saber chegar na quebra dos Aurenis. Cuidado malandro, onde tu pisa aqui. Tem que saber chegar na quebra dos Aurenis. Respeito é necessário pra poder viver aqui. Tem que saber chegar na quebra dos Aurenis. Cuidado malandro, onde tu pisa aqui. Tem que saber chegar na quebra dos Aurenis. Respeito é necessário.